todos os colegas vereadores, colegas vereadoras, aqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles e aquelas que vão estar nos ouvindo, né, pela Rádio Taquara na manhã de quarta-feira. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês novamente. Primeiramente, eu quero agradecer a todo o carinho que a comunidade da Ilha Nova, do Passo da Ilha, me receberam esse final de semana, né? Eu estive em duas agendas naquelas localidades, uma no sábado e outra no domingo. Eu fui recebida com muito afeto, com muito carinho, e isso demonstra que o mandato da professora Mônica é realmente do interior e da cidade, né? Não é só um mandato local, é um mandato de causas, realmente. Também quero pedir a todos e todas que acompanhem os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nós estamos na quarta edição desta importante ação que a Câmara Municipal de Vereadores e Vereadoras de Taquara há 4 anos vem realizando. Este é o primeiro ano que nós realizamos de forma online, 100% online, em função dos distanciamentos físicos necessários, né, para conter a contaminação do Covid. E está sendo uma ação muito bacana, assim, que está me surpreendendo, porque está tendo uma adesão bem grande, assim, de toda a comunidade. Então, todas as agendas dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher estão já na página da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Taquara. Essas agendas iniciaram no dia 20 de novembro e vão até dia 10 de dezembro. Então, ainda tem muita, muita coisa para acontecer, porque é importante e é imperativo que a gente possa construir uma sociedade para todas as pessoas. E uma sociedade para todas as pessoas não pode excluir mulheres, meninas e idosas. E quando eu falo que não pode excluir, porque as ações violentas, elas são excludentes. A violência contra a mulher, contra meninas e contra idosas não é só o olho roxo, o braço quebrado. É a violência sexual, é a violência patrimonial, é o cárcere privado, né? Então, tem várias violações de direitos que a gente tem que combater para tornar essa cidade uma cidade realmente para todas as pessoas. E falando em uma cidade para todas as pessoas, eu participei esse final de semana de uma atividade que a Associação Afrodescendente de Taquara, Arcate, organizou, que é Vidas Negras Importam Sim. Né? Em função do advento do assassinato de um negro no mercado da nossa capital, em Porto Alegre, mas também em função dos mais de 80% dos assassinatos de pessoas no Brasil são de pessoas negras, né? Principalmente da juventude negra. 76% das mulheres que sofrem violência são negras. Mais de 50% da população da infância que sofre algum tipo de violação sexual, estupros, são de meninas negras. Então, a gente precisa olhar para isso com muita atenção. Então, participei e estou somada à luta das mulheres e dos homens negros na cidade de Taquara, para que a gente realmente, da mesma forma que eu falei da luta das mulheres, a gente consiga construir uma sociedade para todos. E pensar em um município que caibam todas as pessoas é tarefa da gestão municipal, sim, mas também é tarefa do legislativo. Então, hoje eu fiquei muito feliz com a aprovação da política pública de proteção e garantia dos direitos constitucionais das pessoas com espectro autista, né? Foi aprovada de forma unânime nesta casa, uma política pública super ampla que vai beneficiar as famílias e as pessoas as pessoas com espectro autista, né? Seja Asperger, seja o autismo clássico, seja a síndrome de Turrón, em função do quê? Da proteção dos seus direitos, né? Por décadas, as famílias, as pessoas com deficiência lutaram para a garantia dos direitos constitucionais mais simples, né? De que a sociedade brasileira tem que cuidar de todas as pessoas. E as famílias das pessoas com espectro autista não foi diferente, foi uma luta de muito, muito tempo e que, infelizmente, no último período, nos últimos 10 anos, é que conseguiram essa garantia. Então, aqui em Taquara, a gente avança aprovando uma política pública que trabalha na perspectiva do mundo do trabalho, que trabalha na perspectiva da educação, do desenvolvimento social e também da acessibilidade, tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados, tanto a acessibilidade urbanística, que são das vias como um todo, quanto da acessibilidade arquitetônica. Então, é mais um avanço, né, que eu fico bastante feliz de ser autora desta política pública, sendo uma das últimas ações do mandato professora Mônica, para garantia desta parcela da população e das suas famílias, né? Então, bem feliz e agradeço a todos e todas. Uma boa semana e até a semana que vem.